vários abrigos, vários amigos, rua de bairro. Mendes Costa, Clube de som pra curtir. Rap na caixa, em bala, ódio no coração. Chove bala na quebrada, quem é que ganhou o jogo? Sem final, o que vale a vida? Ou um real, a força chegou, mundo girou. Estamos aqui ainda entre o esgoto fedido. Sem expectativa de vida, o vento não sopra, é só fumaça tóxica. Mas passou por aqui e foi embora. O rico tira a sarra, o político rouba, o pobre sofre. Mas sem futuro vai pra cena e morre. É minha vida, rap favela. Esperança não existe, futuro nos espera. Chuva, tempestade, barraca, entulho, tiro, corpo esticado. Esse é meu mundo, é isso aqui, vida. Rap favela, esperança não existe, futuro nos espera. Chuva, tempestade, barraco, entulho, tipo corpo esticado. Esse é meu mundo. Meu mundo, mundo, mundo. Sempre foi a favela, sempre pensei, mano. Sempre adorei os barracos. Maluco de mil, mano. Firmeza, sem luxo, mano. Simplicidade mesmo. Humildade, é isso mesmo. Nunca vou parar, mano. Nunca vou sair daqui. E não quero sair, e vou me jogar. Quero viver por você e você mudar. Vida melhor, futuro para as crianças. Incentivo que volte a esperança. A esperança, a esperança pros moleque. Tá jogado no milhão. Já pensou, mano, que futuro tem um moleque de rua? Acho que nenhum, hein? Isso mesmo. Amor de volta de alda rua.